noites eu já passei acordado e sonhando em ser feliz. A minha vida é cantar rap, um estilo sofrido que eu quis. Muito mano que já tentou, desistiu, não lutou, rap é assim. Momentos tristes, infelizes. Tempos felizes, momentos de crise. A expressão já passou, passou, sem erva e sem pó. Passou porque Deus é um só. Passou sem querer ser maior. Passou, lutou, mas começou na zero. Você se pergunta quem é esse negro pra falar. Cuido cobras, comunidade, expressão ativa. MP, musa do pan, MP, mensageiro de paz. Comecei a batalha já faz 14 anos atrás. E o dom de poder sonhar fez minha vida ter as condições pra correr atrás, porque meu dom é meu poder. Eu tenho 5 exemplos e comigo 6. No mesmo sonho sonhamos e nesse sonho cantamos juntos desta vez. Expressão, volta a falar. Com convicção, os manos de lá.